quiero amar. Mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Mesmo que tenha sofrido todo o meu tempo perdido, nunca mais te quero amar. Hoje fico procurando esquecer sua maldade, conviver no abandono pra fazer sua vontade. Apesar de ser sincera, tu é quem me fez chorar. Não fez mal, segue o destino que o mundo vai te ensinar. Mas mesmo assim, mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Quero amar.